que eu mais quis foi cantar, cantar pra vocês. Nada mais fiz e nem sei fazer. Eu fui escrava das canções, me alberguei em corações que espalharam ao tempo a minha voz. E ela vagalume deu-se aos ventos. Me iluminei com as canções que eu aprendi. Quem me ensinou a lição? Vocês. Cantar é conversar com Deus, com os hereges e os ateus. É no altar em chamas se ungir. É como rezar pra quem me quiser ouvir. Cantar para mim é mais que uma estrela.